A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Chegou a altura de termos aqui mais três sucessos das décadas de 90 e 80. Hoje iniciamos com o som de 94, Crash Test Dummies. Eu nem sei bem como hei de pronunciar o nome desta música. Aqui está escrito MH. Pois, mas o senhor fazia... Eu não sei, houve quem chamasse a música da vaca louca. Mas, enfim, não é de todo uma música para vacas loucas, mas para grandes apreciadores. Crash Test Dummies, os canadianos aqui no início da nossa jukebox. Pelo meio, o clássico de David Bowie, Let's Dance, quem não conhece. E, finalmente, uma daquelas músicas que, em 5 segundos, nos bailes de garagem, ocupava todos os meninos e meninas numa dança bem, bem agradável. Smile, the first time. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his heart. Once there was this girl who wouldn't go and change with the girls in the change room, and when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, it always just been oh. Now until the end. certeza que sou bem a recordar esta música do Smile, The First Time. Para trás também o som dos anos 80 com Let's Dance de David Bowie e os canadianos Crash Test Dummies no início da jukebox de hoje, em 94, com... Eu não acho que não tenho grande jeito para fazer este vocal. Tinha que treinar muito. Mas felizmente, para recordar os grandes sucessos, não é preciso ensaiar, basta aceder a www.radioantenaweb.info e clicar no link da jukebox, e depois é só deixar-se transportar no tempo. Aproveite a sugestão e volte na próxima. Tchau, tchau! Jukebox.